Tem cinema, tem quadrinhos e tem games. E você decide qual deles vai ouvir. No Matando Robôs Gigantes. Alegria e risada. Diversão pra garotada. Essa entrada é enorme, é melhor para mim. Cala a boca que eu vou cantar. Mas não tem mais o que falar. Eu só queria falar MRG. MRG faz começar. Are all trimming their wigs. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Não pode ser. Não pode. Depois que eu me liguei nisso. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante! Estamos começando, meu irmão! Gritaria hoje! Vamos gritar nessa porra! Episódio de videogame! Olha que bonitinho, número 83! Eu sou o Afonso Solano e diretamente de Brasília... Diogo Braga! Eu falei que você era de Brasília, mas não falei de onde eu era, né? Você é do estúdio do Matando Robô Gigante, do QG. Exatamente, do QG. Foi atacado essa semana, né, pelo Robô. Ah, mas foi. Acho que os downloaders deixaram um vírus aqui. Ah, só pode. A gente não pode confiar em ninguém. Falando em confiar em alguém, cadê o nosso amigo Roberto Duque Estrada? Nosso amigo Roberto Duque Estrada está em recuperação depois da lipoaspiração mal sucedida que ele fez, da qual ele ganhou peitos. Agora o Roberto tem peitos, gente. É verdade. Didi, falando em lipoaspiração, lembrei agora de Boa Forma Academia. Estava eu lá na minha academia, né? Quando... fazendo lipoaspiração. É lá que se faz lipoaspiração também. Estou lá fazendo meu singelo supino, carregando peso pra lá e pra cá, desmontando, né, equipamento, sabe como é que é, né? Moleque, daqui a pouco eu sento, assim, na cadeira do supino, né, entre um exercício e outro, olho pra minha frente e vejo um bebê. Hã? Um bebê em uma cesta, no chão da academia. Tipo Benjamin Button? Um ser? Sim, moleque, tinha um neném numa cestinha de neném no chão. E as pessoas passando em volta com peso, com barra, com banco. Aí tinha um pai, assim, super responsável, que foi malhar com o bebê. Sério, cara? Cara, eu tenho muito medo de crianças, assim. Eu tenho problemas com garotas louras gêmeas, pequenininhas, e com fetos mal definidos, não mal formados, assim. Fetos em muito início de nascimento, assim. Ah, nasceu há 2 meses. Não consigo olhar. Eu lembro logo que dormi um, eu disser no espaço, aquela coisa me dá nervoso. Então, seu Afonso Duque Estrada, sem mais delongas, rapaz. Afonso Duque Estrada, rapaz. Que caralho. Ele faz falta, que horror. Ah, mas faz. Sem mais delongas, então aperta esse start aí, vamos para Dark Void. Aciona o foguete aí, moleque. Seu Afonso, se você tivesse que botar um foguete nas costas pra sair voando, aonde você amarraria o cinto? Boa pergunta, cara. Você botar na cintura, né? Fudeu, né, cara? Fudeu, você vai se partir ao meio. O único filme, ou sei lá, peça de entretenimento que explicou como é que a pessoa pode ter qualquer tipo de controle com um foguetinho nas costas, foi o Rocketeer. Lembra o... Lembro, o capacete dele, tinha um leme, né? E ele falava que aquele leme direcionava ele. É difícil você controlar um foguete com um negócio nas costas, com os ombros e com tudo mais. É, fora as calças de adamantium que você tem que usar pra não queimar o seu cu. que você me fez essa pergunta, Didi? Não sei, só pra tirar dúvida. Aí, eu pensei que fosse porque fôssemos falar de Dark Void. Exatamente, Dark Void, o arco negro, né? Não, Void é tipo um buraco, uma coisa que suga. Se bem que tem coisas que sugam que tem outro nome, né? E estamos no episódio de games, para a família. Didi, por favor, fale um pouco sobre Dark Void. Quem foi que fez esse troço? Cara, o Dark Void foi desenvolvido pela Arkwright Games. Falei certo? Falei bonito? Falou bonito. E foi, na verdade, distribuído... foi em parceria com a Capcom, né? Eles só distribuíram, né? Muita gente se engana, né? Olha o selo Capcom e... Porra, o selo Capcom é a absoluta certeza que o jogo vai ser incrível. Nem sempre é assim, gente. Tem um distribuidor e tem quem faz de verdade. Não, eu acho que uma coisa ridícula sobre o símbolo da Capcom... Ele é a mesma coisa que ele sempre foi há muito tempo, assim. Ele é 2D, azul e amarelo. Nunca mudou, né? Mas ele é muito bonito no jogo. Tipo, começa o Capcom. Caraca, eu bati um print screen colei no fundo de tela. Arkwright, Afonso, ela surgiu em 2004, cara. E veio já com um jogo que eu sei que o senhor jogou muito, que foi o Crimson Skies. Oh. Que é realmente muito legal, né, cara? Pô, o Crimson Skies, ele era um jogo de Xbox, não era? Era um jogo, acho que exclusivo pra Xbox. Muito foda. Muito, na realmente. Minha opinião, de merda. Não, eu concordo com você. Você me viciou por um tempo, roubei o teu jogo até na época. Era uma coisa assim, meio de... Como se o mundo tivesse evoluído a partir da era de aviação, né? Da Segunda Guerra Mundial. Era uma espécie de Mad Max também, aéreo. Mad Max do ar. Isso. E parece que os nossos amigos da Arkwright, eles gostam muito de voar por aí, porque eles começaram a desenvolver esse jogo chamado Dark Void, que conta a história de um piloto chamado William Augustus Gray, veja só. Conhecido vulgarmente como Rocketeer. O Rocketeer. Aqui no caso era assim. E a história tem aquele clima assim de aventura dos anos 50, 40, né? Eu vi muito como o Brandon Fraser estivesse interpretando esse personagem. Caraca, é assim, é isso aí, cara. Aquele clima, exatamente. E esse cara, assim, você não sabe muito sobre ele. Ele fez alguma besteira, ele trabalhava pro exército, ele era da parte de aviação mesmo. Uhum. E aí ele foi meio que rebaixado e trabalha como entregador. Entrega pacote. Leva cargas de avião, né? Exatamente, até que um dia uma ex-namorada dele aproxima-se de seu avião, dizendo, ó, preciso levar uma carga misteriosa pra não sei aonde, blá blá blá. E ele leva ela pro lugar, passam por cima do Triângulo das Bermudas. Quem nunca ouviu falar que o Triângulo das Bermudas suga as pessoas pra outra dimensão... Desligue agora e vá fazer o quê, né? Bater a cabeça na parede. Porque é isso que acontece. Eles são sugados para o Dark Void. O grande lance do Triângulo das Bermudas é que a Atlântida está lá embaixo, né, cara? No mar. Tu sabe, Joe, que eu tenho um amigo que ele, há muitos e muitos anos atrás, quando a gente tinha assim, uns 12 anos, ele fez uma viagem de navio com os pais. Uhum. E ele... meu irmão, nunca vou estar num navio, se não for com necessidade. Ah, que isso, cara. É legal. Navio e submarino, pra mim, são coisas ultra desnecessárias. Porra, mas diferente, né? Submarino tá de bar d'água. Pra mim, é uma merda. Tá. Enfim, pra ele também foi porque... Quando eles passaram... Tô falando. Não, pois é, porque ele tava lá no primeiro dia e tal, e aí, mamãe, como é que vai ser? Onde é que a gente vai? Não sei o quê. 12 anos, você não tem muita noção. Aí, mamãe? É. Aí o pai dele vira e fala assim, poxa, filhão, sabe, olha que legal, a gente vai passar bem em cima, sabe da onde? Do Triângulo das Bermudas. É, que horror. Uma criança de 12 anos que só assiste filme de sci-fi. Porra, ele... Não! E aí, depois que ele é sugado pra essa dimensão esquisita, bizarra, como o queridíssimo Afonso disse, ele encontra alguns sobreviventes também. É, uma espécie de civilização pré-colombiana, uma coisa meio inca, né? É. Os índios, uma coisa meio assim. E, por incrível que pareça, os Borgs estão atacando, cara. Tem uma raça alienígena de robôs, sei lá, nesse local. E ele vai pra uma espécie de resistência. É, dá a entender que essa resistência é formada por pessoas que foram também sugadas pelo Dark Void e foram parar ali naquele lugar. Os índios não têm tecnologia, não têm arma e tal, mas as pessoas que caíram ali, caíram de diferentes épocas do mundo e tal, e elas foram construindo essa resistência com armas um pouco mais avançadas e tal. E justamente eles estão se defendendo como podem lá, né, cara? cara. Mas dá a entender que eles já estão lá há um tempo, porque esses índios chamam eles de deuses, né? Eles encaram eles. Eles fazem essa brincadeira meio que eram os deuses astronautas, né? Tem essa referência um pouco. O jogo é muito engraçadinho, né, cara? É, acho que por causa desse clima de... A aventura começou, sabe? Muito bom. Diogo Braga, diga-nos sua impressão de Dark Void. Cara, pra começar assim, é um jogo divertido. É o tipo de jogo que eu gosto muito, que é um jogo adventure e tal, que é onde você tem muito tiroteio, né? Inclusive você começa o jogo num tiroteio normal, em terceira pessoa, e depois que você ganha o seu aparato incrível, que é o... Na verdade não ganha depois, você já... Aí tem um foguetinho nas costas, que não fede nem cheira, só te ajuda a dar uma estabilizada nos saltos e tal. Depois entra o foguete mega bombadão que leva à terceira dimensão, que é o ar. Ai, ai, ai. Muito divertido. Você gostou também, Afonso? Cara, é engraçado, você falou, você começa sem o foguete, né? Foi um pouco de decepção pra mim você ter que jogar 2 horas sem o foguete que tá na capa. Porque o que me incomodou foi que eu achei a jogabilidade do cara no chão, ele é meio que uma cópia dos jogos hoje famosos, jogo do murinho, né? Muretinha. Você atira, encosta na muretinha. Atira de novo, encosta na muretinha. Mas eu achei, cara, a jogabilidade dele no chão um pouco medíocre. Você não achou, não? Cara, ela é bem travadinha, assim. Ela é bem no estilo Kenan Lynch, sabe? Ah, então você amarrou. Não, eu me amarrei mesmo. Posso pegar. Mas ela é meio bugadinha. Você vê que tem umas paradinhas que ele não faz, uns movimentos que não funcionam direito. Meio duro, né, cara? É. Ele não tem aquela estética perfeita do movimento, sabe? Aquela coisa bonita, e isso dá uma... Isso te afasta um pouco, isso me tirou um pouco da imersão do jogo, sabe? Mas ainda assim eu consegui me divertir, cara. Quando o personagem principal do jogo, de terceira pessoa, ou seja, você vai ver esse cara o resto do jogo. Se o movimento dele é perfeito, se ele tem peso, se ele move os braços quando ele quer fazer alguma sinalização, se ele olha pros lados, se ele se move quando você fica parado, cara, pra mim já ganhou, tipo, 2 robôs gigantes. Verdade, você tem um ponto, porque inclusive com isso você fica às vezes testando a movimentação dele. Você quer fazer uma cena mais bonita, em vez de você pular só por pular, não, você quer pular na passada correta pra cair em determinado ponto, pra ele agachar daquela forma. Tem toda essa parte, eu acho que isso é imersão, né, cara? Isso é imersão, e eu não acho que o Dark Void tem isso quando o cara tá no chão. O que muda, né, Afonso, completamente no ar. Quando ele voa, meu amigo, sério, Ereções. Rapiou. E Diogo, você definiu muito bem antes do programa. É por isso que não se deve conversar antes do programa, tá vendo? Porque a gente queima toda a excitação. Você inventou um termo de como definir o cara quando ele tá voando no foguete. Como é que é? Tipo, estou voando. Não sei voar direito. Não lembro, cara. Sei. Mas ele dá um pancadão. Começa, tipo, meio que... Ele fica balançando o tempo todo no ar, né? É, cara, não. Sempre quando você aciona o seu foguete, ele dá um gritinho, tipo... fuck! Ele nunca tá preparado, nunca. Sempre é mais forte do que ele esperava. Muito bom isso, cara. E foi aí que o jogo ganhou alguns pontos comigo, porque é muito divertido. Muito. Você muito. Realmente vira o Rocketeer. É, cara, isso é. Foi um jogo que faltava na época do Rocketeer. Porra, imagina só. Seu Afonso Solano, com relação aos gráficos, cara, o que você achou dos gráficos, tanto na Terra quanto ele voando? De novo, achei medíocre. Ah, você achou os gráficos medíocres também? Achei os gráficos bem medíocres, cara. Achei... O ar também? Assim, as mesmas coisas que estão no chão, os mesmos monstros, as mesmas texturas, elas estão lá no ar também. A diferença é que elas estão mais longe e parecem melhores. Sei lá. Assim, eu achei os inimigos bem feitos, mas eles são meio genéricos, assim, o visual deles, sabe, aquela coisa meio, vamos fazer um robô do futuro, é um robô cheio de luz azul, acabou. Achei o personagem principal meio tosco, o modelo dele um pouquinho meio tosquinho, sabe. Não, ele não tinha muita textura, os vídeos, assim, tinham vídeos, quando aparecem os, vou chamar de Cylons, tá? Em homenagem à música que foi feita pelo Bear McGregor do Battlestar Galactica. Tem uns alienígenas que são muito bem definidos, lindos, assim. Você vê aquela imagem sensacional e tal. Aí o personagem principal é, sei lá, cara. É tipo, não tem apelo nenhum visual, mó olhão. Parece um The Sims, cara. Sabe? Parece um Sim gigante, cara. Então, meu amigo Sossô, é isso. Diga-nos. É, Sossô. Sossô é nome de pagodeiro, pô. Então, puxa um pagodinho aí pra gente. Sacanagem, pagodinho? Pelo amor de Deus, faço não. Quantos robôs gigantes você deu para Dark Void? Meu amigo Didi, eu queria muito gostar de Dark Void. Cara, desculpa. Eu tem jogos, tem muita coisa que eu queria muito gostar muito, assim. Mas eu não consigo também. Nem você, né? Tem coisas que... Cara, eu vou abrir a minha nota com uma coisa que essa machucou. O Dark Void, quando ele foi anunciado, ele falou assim: vamos inovar. É o primeiro jogo em todas as dimensões que você vai poder jogar. Porque ele tem o combate vertical. É verdade. O combate vertical, no papel, ele é interessante. O que acontece? Você tá no alto de uma torre. Você tem que ir descendo dessa torre. Você aperta o botão, o William, o Rocketeer lá, ele agacha, olha pra baixo, e em cada pedrinha, em cada, digamos assim, andar dessa descida que você vai ter que fazer, os robôs, os Cylons, você tá falando aí, ficam atirando e se escondendo debaixo das paredes, porque eles meio que grudam nas paredes, né, também. São meio que aranhas assim e tal. Aí você mata alguns, quando eles param de atirar em você, você aperta o botão, ele dá meio que uma cambalhotinha e passa pro andar de baixo, e a câmera acompanha. Isso eu achei bacana. Ou você se aproxima deles e joga eles pra baixo. É, isso é bacana. É muito legal. No entanto, quando você precisa subir em uma torre ou prédio, ele faz exatamente a mesma coisa. Só que ele se agarra na berola lá, tá, sube, tem que subir, tá? Ele deu um salto, agarrou na berola. Ele meio que agacha, atirando pra cima, mas assim, como se tivesse grudado, que nem o Homem-Aranha. Entendi. Você não percebeu? Isso não te incomodou absurdamente? Cara, é assim, partindo do princípio que o cara tem um foguete, uma potência de um ônibus espacial nas costas e não morreu, o fato dele grudar na parede pra mim é totalmente relevante. Ah, cara, mas é esse tipo de... É esse tipo de habilidade de ogal que eu não tenho. E por conta disso e por conta da mediocridade de tudo que a gente falou, eu darei 2 robôs gigantes para Dark Void. 2? É, ele não tocou aquele ponto gostoso no Afonso Solano. Olha, que comigo, me faz... Só comigo não tem viadagem no programa, não. Cara, eu meio que concordo com você, assim, eu dou um pouco a mais. Eu dou 2.8 robô gigante, né? Oh. É, e cara, eu dou 1.5 nesse robô, desse robô, dessa nota que eu dei, 1.5 dela é para a parte da diversão de ter um foguete nas suas costas. É verdade. O que eu achei muito legal, cara, é que se você tá num ambiente fechado, tipo, nunca aperte a tecla do foguete. Nunca. Tipo, não faça isso, assim. Você morre quase que imediatamente, você se choca no teto e morre. Pá! Isso é muito legal. Até pra você ejetar de uma plataforma que não seja um penhasco, de um, sei lá, de um terreno reto do chão, você tem que estar mirando pra um ângulo legal. Se você sair errado, cara, ele se descontrola com a pressão do foguete e você vai pro chão. Isso trouxe uma realidade e uma diversão muito boa, porque chegou uma hora do jogo que eu tentava ejetar em todos os locais, cara. Aí eu tentava, porra, eu tenho que entrar nessa caverna aqui. Em vez de eu ir andando, não, eu vou de foguete. Aí tipo, tentava controlar a varada, sabe? É, você viu quem tá interessado em botar um foguete nas costas, né? Consegui, cara. É, quem tá louco pra ter um foguete atrás é o Brad Pitt, né? Ah, ele vai filmar, ele quer filmar o vídeo, né, cara? Parece que ele está interessado em... Eu não sei porquê, cara, porque a história do jogo, ele é tão mal contada. Cara, eu acho que ele poderia fazer assim, mudar o nome de Dark Void para Rocketeer 2. Tadã! Tá valendo, vai vender. A aventura começou. Hasta la vista, baby. E no Mato Pilota de Videogames! Ah, cansei de gritar, cara. Cansei. Didi, o que que temos hoje no Mato Pilota? Só falo, eu não sei o que que tem no Mato Pilota hoje. Meu Deus do céu, mas que bom, homem despreparado. Eu sei que hoje temos alguma coisa com Link. Link. He come to past, come to save the Princess Zelda. Eu disse? Muito bom. Link, he come to town. A gente tem que fazer as músicas dessa, né, velho? Ai, a gente já faz tanta merda, né? É verdade. E diga aí, seu Afonso Solano. O que que acontece? O produtor do Legend of Zelda, né, o próximo jogo, aventura do Link, ó, mais aventura aí, ó. Opa! Quer dizer, um japonês doido aqui, chamado Eiji Aonuma. Deve ser Aonuma. Aonuma. Os ouvintes ficam putos quando a gente fala o nome de japonês errado, né? Ah, então eles devem ficar putos toda hora, né, cara? Que porra. Ele falou pra revista Famitsu que o novo jogo da série, né, do Legend of Zelda, vai exigir que os jogadores tenham comprado o controle Wii Motion Plus. Pois é, meu amigo Didi. Você mata ou pilota esse tipo de forçação? Meu amigo Afonso Solano, cara, eu acho que é ridículo isso. Eu acho que você vincular um jogo a um determinado aparato técnico do seu console, bicho, é querer fracassar, assim. Se hoje em dia você tem um console, já, pelo menos no Brasil, já não é pra qualquer um, imagina você ter um Wii Motion Plus, cara. Você não acha que seria mais ou menos o que a Microsoft vai fazer com o Natal? Vão ter jogos que vão sair que ela vai falar, só dá pra jogar se você tiver o Natal no seu 360. Mas dificilmente, Afonso, mesma coisa com o PS3, entendeu? Eles dificilmente vão fazer isso, cara, com jogos famosos, por exemplo. Ah, pode até lançar uma versão do Halo pra você jogar no Projeto Natal, mas dificilmente vai ter só pro Projeto Natal. Eles não vão limitar uma coisa que eles podem vender muito mais, cara. Não, porra, eu posso estar falando a maior merda do mundo, eu sou um péssimo comentarista de qualquer coisa. Que merda. Que isso? Não se diminua. God, I was wrong. Olha, cara, na verdade, indo contra o que você acabou de falar, eu compreendo, eu respeito a sua opinião de merda. Eu acho que eu vou ter que ir pelo outro lado, cara, porque de que adianta você criar um aparelho, um acessório novo pro seu videogame, que supostamente vai melhorar, se você não vai incentivar as pessoas a comprarem. Talvez eles queiram isso. Porra, só posso jogar o novo Zelda se eu tiver aquela porcaria lá do Motion Plus. Você entrou num ponto interessante. É. Eu sempre toco um ponto interessante. Ai, meu Deus. Vai pro cacete. É, cara, não, é verdade, eu tenho que dizer que eu concordo com você em parte, sim, você tem um ponto muito válido. Eu também concordo com você em parte. É muito vá difícil. Pro inferno. Porque eu acho que, cara, você com isso tá personalizando também, sabe? Você tá valorizando o seu equipamento, né? Coisa que eu dificilmente faço comigo mesmo, valorizo. Diogo, agora eu quero que você puxe o próximo Mato Pilota. Vamos lá, esse você sabe. Saiu um novo modo de jogo para o fantástico Team Fortress 2, cara. Oh. É, muito. O Team Fortress 2, continuação do 1, obviamente. No way. Bom, essa informação foi imprescindível você fornecer pro ouvinte, né? Matando Robô Gigante valoriza a informação, faz que se preza muito por dar informações corretas e... É igual o desgraçado que fala assim, você pergunta pra ele, quantos anos você tem? Aí ele, 23, vou fazer 24 ano que vem. Ah, é assim que o tempo funciona, desgraçado. Pois é, meu amigo Afonso, e o Team Fortress 2, ele trouxe a revolução que é a parte cômica, né? Ele é um jogo todo, o design dele é todo cartoon, cartunesco e tal. Muito legal. É muito divertido, o 1 já era legal e o 2 veio trazendo essa novidade, né? E agora vem com mais uma novidade que, na minha opinião, é algo sensacional. Ele trouxe o modo Highlander, cara. Quer dizer o quê? Só pode haver um. Exatamente, só pode haver um. Você é um cara que pega rápido, hein? Você é um cara que pega rápido. Pega aqui rapidinho, então. Mas como o nome mesmo diz, cara, a partir no modo Highlander, só pode existir um player para cada classe. Ou seja, só vai haver um engenheiro, um scout, um heavy gun. Então agora, meu amigo, ou você é muito bom, ou tu vai... Ah, faltou a palavra. Deu pra entender? Então que bom. Amigo. Eu te pergunto, seu Afonso Nando, você mata ou pilota isso? Cara, eu piloto esse modo, assim. É um pouco difícil esses modos um pouco mais, digamos assim, realistas. Você é um pouco realista, né? Muito, muito. Numa equipe você realmente só tem um médico, no máximo dois, um engenheiro, não sei o que e tal. O problema é que você fica dependendo das outras pessoas trabalharem realisticamente também. né, fazerem o que nós cunhamos no último episódio com o Now Loading, sobre o mundinho, né? Se todo mundo fizer um mundinho jogando, você consegue sobreviver, né? Porque se você é engenheiro, porra, joga como engenheiro. Não sai lá na frente tentando matar, porra, o sniper. É. Então eu acho que é meio complexo, mas eu piloto. Eu piloto porque, por causa disso tudo aí que eu falei, nem sei se eu falei alguma coisa, mas eu piloto. É, eu concordo com você, Sr. Afonso. Eu piloto também. Eu acho que o ponto que você levantou é uma parada que talvez não me faça ter 100% de certeza na minha pilotada. Porque agora você vai ter salas de no máximo 18 players, né? Porque são 9 para cada lado, são 9 classes, né? E aí o jogo vai ficar bem, não sei, cara. Especializado, né? É uma coisa praticamente. Especializada. Exatamente. Isso é uma parada interessante, cara. Eu jogo muito Death of Defeat e eu tenho o hábito de, por exemplo, esse final de semana eu só vou jogar de Rifleman. Ah, maneiro. Então eu pego a Garamond e só jogo com ela o final de semana inteiro. Por quê? Porque eu quero melhorar a minha Garamond. Quem não quer, né? Eu quero, porra, dar um tiro melhor. Tem a questão do recuo, o tempo de tiro e tal. E isso tudo influencia. Isso eu acho que é muito legal. Porque vai fazer com que as pessoas se especializem muito no determinado tipo de player, né, cara? É verdade. Mas será que o Team Fortress não é um jogo mais solto, não é uma coisa menos especializada? Se o cara quiser se especializar, ele vai jogar, como você falou, Day of Defeat, ou não? Eu acho que ele é um jogo engraçado, como o pessoal usa muito aí, um jogo engraçaralho. Mas ao mesmo tempo, a questão das classes, ela, pra mim, ela já me diz que é um jogo que você precisa ter uma noção do que você tá fazendo. É verdade. Mas, não é só chegar e jogar isso aí, você tem que saber. Tem que conhecer sua classe, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. E uma homenagem muito bonita a Highlander, né? E porra! Grande Christopher Lambert, grande ator! Christopher Lambert, né? Grande testa! There's a letter in your mailbox. E nos e-mails de games, Didi. Opa, o que que temos aí na feirinha do MRG? Na feirinha, o primeiro e-mail. Você que vai começar, meu amigo. Hoje somos só eu e você, né? Primeiro e-mail do Jonathan Rodrigues, do blog Bloganimazonando. What the fuck? Olá, aniquiladores de aparelhos de movimento espacial pré-programado verticalmente favorecidos. Bom, algum de vocês zoou o esquema de notas da Famitsu. Mas, pô, e esse esquema de vocês aí de 0 a 5 robôs gigantes? Por que não 10? Hã? Hã? Oh, olha aí, tá zoando a gente, cara. Pois é, meu amigo. Eu que reclamei lá com a galera do Nowload, né? Que a Famitsu é 40. Pablo até explicou, ah, não, mas é porque são 4 avaliadores. Eu não sei, pra mim, 4 não é um número, assim, de fácil assimilação matemática. Ah, não? Não, eu não acho que é. Ah, qual a sua nota? De 0 a 5. Sua nota de 0 a 10. É igual fazer assim, ah, a nossa nota vai de 0 a 7. Como assim 0 a 7? Isso pra mim soa que você só sabe contar até 3. Aí passou dos 3, já não é de fácil assimilação. Começa a ficar muito difícil. Ele continua dizendo aqui o seguinte: sobre a credibilidade das notas da Famitsu, já discuti muito em fóruns do Orkut sobre isso. Vocês devem se lembrar que Ocarina of the Time foi o primeiro jogo de videogame a ganhar a nota máxima. Nem mesmo os outros jogos mais fodas antes conseguiram, como Chrono Trigger. Depois continuou com Soul Calibur e tal. Aí ele disse que depois virou uma bagunça. Depois já vieram 3 jogos diferentes ganhando a mesma nota máxima. A credibilidade foi pra casa do cacete. E ele acredita que por motivos de grana, né? Afinal, essa nota dá uma boa visibilidade ao jogo. É verdade, isso acontece muito, meu amigo. Quando a pessoa precisa se sustentar, botar o todinho na geladeira, ela tem que se vender. E ele termina aqui dizendo que pessoalmente achou a baioneta bem gostosa. E esse lance do óculos parecer professora de primária, etc., faz parte aí do fetiche do pessoal. Ele disse que deve ter feito uma pesquisa entre os vagabundos aí de plantão, jogadores, que chegaram nesse conceito aí. Pois é, eu achei que o fetiche mais legal foi o do Pablo, que realmente queria muito ver no final do jogo se a baioneta era um shemale ou não. Então, Jonathan Rodrigues, do blog Blogablogan, um abraço pra você, meu amigo. Já fica teu link aí embaixo. O próximo e-mail é do nosso amigo Shinkoio, lá do site 4Games2, onde eu e o Jurandir Filho falamos sobre os melhores jogos de 2009. Ele diz o seguinte, o título do e-mail dele, Didi, será MRG também é lavagem estomacal. E o Shinkoio diz, estava eu voltando para casa todo serelepe, ouvindo o episódio onde o Nowlogin participou do Matando Robô Gigante, quando decido comer um pastel, pois passei o dia todo sem almoçar. Logo depois fui apanhar um ônibus e quando eu passo pela catraca, por meio da sincronicidade com o assunto que estava em uma parte que vocês dizem que a Lara Croft usava sutiã, senão os seios dela iriam cair como de Índia. Quem falou isso foi o Pablo Prime. Avistei lá na frente, no fundo do ônibus, essa visão do inferno que vos descrevo em detalhes. Era uma senhora, baixinha, cabeluda, gordinha e de bigode, fedendo a suor, com os seios que pareciam estar derretendo sobre sua pança avantajada. Seios aqueles que, quando ela segurava nos ferros superiores do ônibus, apareciam por baixo da camiseta para dar um olá e aterrorizar a mim e aos outros passageiros. Ah, mentira, cara. Não posso acreditar nisso. Somando isso com o pastel que eu havia ingerido, fui dar um arroto daqueles. Como assim, no ônibus? É, disfarçado. Resultado, a parada voltou em forma líquida, se mesclando aos sucos gástricos, batendo no céu da minha boca, ao mesmo tempo que vocês estavam nos meus ouvidos com um terrível papo gay que faziam questão de falar de homens peludos e de bucenetas. E o balançar do ônibus parecia um navio negreiro, se encarregou do resto. Desci correndo ônibus e sim, gorfei. Não é golfou, não é com L? Acho que é golfei. Ah, tudo bem, tem licença poética. Ele chamei Hugo, vomitei, todo meu precioso pastel foi pra fora, entre outras coisas que desconhecia ter dentro de mim. Não é isso, né? Meu Deus! É isso aí, meu amigo Shinko. Eu acho que, na verdade, o MRG presta um serviço público, né? Onde você comeu esse pastel? Né? Onde você comprou isso? A gente não sabe se é seguro. Então, ouça o MRG para fazer lavagem estomacal, como o Shinko recomenda. Nosso próximo e-mail aqui é do Cássio Gordinho. Olha só que bonitinho. Gordinho. É um gordinho bonitinho. É um gordinho bonitinho. Fala aí, desmanteladores de brinquedos em tamanho normal de alienígenas muito gigantes. Olha, muito gigante. Pois tem muito no episódio 82 de games. Os convidados do Nowload têm muita propriedade, olha que bonito, quando falam. Mas que história é essa de mundinho? Será que roleplay não é a mesma coisa? Cara, eu tava tendo essa discussão, não lembro com quem, desculpe a pessoa que estou ignorando, mas era. A pessoa falou assim, pô, cara, eu estou jogando um videogame aqui de RPG. RPG é roleplay game, né? É um jogo de interpretação de papéis. Agora, não será todo jogo de videogame uma interpretação de papéis? Olha, interessante, cara. Vamos pensar, todos os ouvintes agora, vamos parar. Olhem para o horizonte, ponham a mão no queixo. Aqueles que têm barba, alisem os cabelos sobre sua barba. Aqueles que têm barba, rala, cossem-a. Cossem-a e parem por um momento. Pensem sobre essa questão. Pensaram? Não. Respondam para o Matando Robô Gigante, @matandorobogigante.com. Eu não cheguei a uma conclusão ainda, cara. Alguém chegará por você. Abraço para o Godinho. E para fechar hoje a leitura de e-mails do episódio de Games 83, Pedro Newlands. Excelente crossover, amigos. Curti muito a participação dos Nowloaders. Espero novos encontros para ver se eles se soltam mais e entram no clima da bagunça do MRG. Porra, que agressividade, cara. É, não, ele falou que é uma bagunça. É igual a criançada quando faz bagunça no quarto, que o pai entra assim pra dar as porra aí, com a cara feia, todo mundo olha pra ele, aí, ele dá, aí a cara feia se transforma num sorriso e fala assim, que bagunça, hein, garotada? Sobre Bayonetta, bom, ela é gostosa, achei divertidinho, mas é Button Smash non-stop cabaré com aquela coisa irritante de notas e ranks a cada luta. E por falar em rank, eu falei rank, que eu não sei mais como é que se pronuncia, surgiu um mato-pilota para o futuro. No Final Fantasy XIII, os summons, que ele define aqui como magias de invocação de monstros com animações foda, serão condicionados às notas que o jogador recebe em cada luta, ou seja, quer chamar o Bahamut, tem que matar todo mundo correndo e sem tomar dano. Se ficar estudando muito, tá valendo a luta e tal, tentando outras estratégias, não vai fazer summon nunca. Ele diz pessoalmente acha uma merda e diz que ele joga pra se divertir e se ele quisesse brigar por notinha, que ele voltava pra escola. E pergunta se a gente mata ou pilota. Olha... Diogo, eu vou usar uma frase sua. Vou ser muito sincero com você. Eu não entendi nada que o Pedro Newlands falou agora. Nada. Nada. Ele sugira um mato-pilota no Final Fantasy. Ele tá falando como que é os novos summons, é isso? É, ele falou que os summons vão ser condicionados às notas que a gente vai receber em cada luta. Ah, então se você tomou uma nota ruim... É, eu não entendi, achei muito difícil, cara. Eu sou uma pessoa meio limitada com JRPGs, né? Eles chamam assim, né? JRPGs mesmo, de Japão. Meu Deus, eu sou muito limitado com o Japão, cara. É, então não somos qualificados para matar ou pilotar essa... Desculpe, Pedro, pela nossa ignorância. E meu amigo Afonso Solano, Pregames, qual a lição que aprendemos hoje? Falamos de que hoje? Hoje falamos sobre Dark Void. Opa, Dark Void, nosso Rocketeer, nosso Brad Pitt Rocketeer. Olha, eu vou dizer que hoje eu aprendi, na verdade, através de um trocadilho muito infame. Eu acho que nem sempre, pra fazer o seu jogo quente, basta você botar fogo no rabo do seu protagonista.